Fábio Leone, Xandera. E tá melhor que antes, minha ex virou minha amante. Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante. Adrian CDs, Alex CDs, Nick Games, Álvaro CDs. Mas não deu certo. Separamos, mas parece que a gente tá mais perto. Não tem briga, tem cobrança. A saudade agora é nossa aliança. Vai entender, aquele amor que era de semana em semana, agora é todo dia revezando cama. A saudade agora é nossa aliança. Vai entender, aquele amor que era de semana em semana.